Bem, o tema a ser colocado, a ser pelo menos comentado aqui hoje, é um tema bastante também complexo, né? E às vezes meio que difícil de ser discutido ou ser, digamos assim, comentado, porque é sobre o suicídio, né? Suicídio. E depois? Como ajudar? Suicídio. E depois? Como ajudar? Existe hoje uma entidade, a CVV, que é o Centro de Valorização da Vida em Caxias, que eles tentam o máximo possível ajudar a todas as pessoas que lá ligarem, né? Inclusive, há uns meses atrás, eles vieram fazer aqui uma palestra. É muito interessante o trabalho deles. Só que eles ajudam as pessoas a tentarem não se suicidar. É o trabalho deles. Através da conversa, através do convencimento, através, né, de uma conversa franca. As pessoas se colocam, digamos assim, seus problemas através do telefone para essas pessoas que estão capacitadas para atender o telefone, né? E eles estão contentes porque realmente, na perspectiva deles, eles conseguem evitar todos os dias alguns suicídios. É o CVV. O número eu não lembro, mas deve ser 188. 188. Se alguém quiser um dia falar com algum deles, é 188. É o grupo CVV de Caxias do Sul. Sabem todos vocês também que no mês de setembro, a gente passa agora o mês de setembro, parece que dia 14, dia 15, aconteceu o Dia Internacional de Combate ao Suicídio. Nós estamos naquilo que se chama de Setembro Amarelo. Então, são tantas, todas as entidades religiosas, tanto a religião católica, a Igreja Católica, como o Espiritismo, inclusive o Espiritismo através da Folha Espírita, e eles trazem sempre alguma coisa a mais de informação a respeito do porquê o suicídio. Afinal das contas, aqui diz bem assim: as mortes por suicídio atingem números de uma epidemia. E a sua prevenção começa com esclarecimento, sem julgamento ou recriminação, mas com respeito e muito amor. Já por ali, já a gente percebe que para se evitar que uma pessoa comece a pensar em suicídio ou tenta se suicidar de várias formas possíveis, existe sempre a questão do julgamento. Nós vamos julgar o ato da pessoa e vamos já condenar, porque ela vai se suicidar. Quer dizer, aqui já fala ao contrário. Começa com esclarecimento, sem julgamento ou recriminação. Já muitos de nós iniciaríamos do lado virado. Já criticando, já dizer que está fazendo uma bobagem, porque não sei o quê, não sei o quê. Criticando e, de repente, até tentando nos colocarmos acima daquele que tem esse problema. Porque é típico de nós, seres humanos, quando alguém está passando por problemas, nós chegarmos e acharmos que somos melhores, que somos superiores e que nós temos todos os direitos de aconselhamento. Essa é a questão. Temos que ter muito cuidado com isso. Alguns dados. Isso em 1912, hein, gente? 1912. Depois disso não existe uma... pela Organização Mundial da Saúde. Em 1912, lá na Índia, se suicidaram 258.075 pessoas, sendo a Índia um país... é o primeiro lugar, sendo um país, eu diria que bastante espiritualizado, da forma deles, a gente vê essa informação. Isso 4 anos atrás. Eu não consegui algumas informações mais recentes. Se nós formos ver aqui no Brasil, que está em 8º lugar, todo o ano se suicidam, lá em 2012, agora eu acho que é mais, 11.821 pessoas tiram as suas próprias vidas, ceifam suas próprias existências. Muitas pessoas, nós mesmos nos perguntamos, né? O que que acontece com as pessoas que se suicidam? Afinal das contas, elas têm... elas vão para o mesmo lugar, digamos assim, espiritualmente falando, do que as outras pessoas que morrem, de repente, com uma morte natural, um acidente. O suicida, que também pode ser tratado, suicida fumante, que também é um suicida meio que involuntário, mas é um suicida. O alcoólatra, o cara que transa droga, digamos assim, o drogado, né, que tem problemas com drogas, também são suicidas involuntários. Como é que são tratados depois de seus desencarnes? Para onde que eles vão? Quanto tempo eles vão ficar na erraticidade? O corpo, o seu corpo perispiritual, que começa a apodrecer, certamente, né, fica perto lá do corpo dele. Como é que funciona isso? Ele fica consciente ou não? Aquele que, perdão da palavra, mas a gente tem que ser aqui bem realista, aquele que se pendura numa corda, como é que ele vai estar no outro lado depois? Ele vai ter, digamos assim, o merecimento de que uma equipe de entidades espirituais consigam, já no momento certo, fazer o desenlace daquele cordão fluídico, para que ele perceba, para que ele não perceba que morreu, ou ele vai ficar ligado muito tempo ao seu corpo físico. Então, existe aqui a ideia de um espírita, como é que é o nome dele? Antônio Carlos Braga, dos Santos. Ele organizou, provavelmente lá em São Paulo, ele organizou então uma cartilha que traz orientações para quando nada mais pode ser feito e ensina como organizar um trabalho espiritual de socorro e assistência espiritual. Claro que aqui, provavelmente, dentro de uma casa espírita, porque isso aqui tem que ser bem organizado, porque a gente está tratando com entidades suicidas, entidades sofredoras. Não é qualquer coisa que se pode fazer. Oração, muita, bastante. Evocações, nada. Por favor, não se evoca pessoas que se suicidaram, nem outras que faleceram. Então aqui é a capa do livro, da cartilha. Não sei se tem na biblioteca, provavelmente não tenha, mas talvez algum tempo vai ter. Eu não sei o que tem nessa cartilha, mas nós sabemos aquilo que diz o livro dos Espíritos. E sabemos aquilo que diz o livro dos Médiuns. E sabemos aquilo que diz no Evangelho segundo o Espiritismo. Jamais se deve acometer contra a própria existência, sob a pena de duplo homicídio. É o que está lá no livro dos Espíritos. No momento em que nós estamos acometendo contra a nossa própria existência, nós estamos cometendo um homicídio para nós próprios e um homicídio para uma outra entidade, que somos nós próprios. São dois crimes. Dentro de uma casa espírita, se não me engano, aqui é na quinta-feira, se costuma há muito tempo, se fazia ou se faz ainda, não sei, a radiação, uma espécie de irradiação, que é uma espécie de oração especial destinada aos suicidas. Por quê? Porque a gente nem imagina no momento em que o suicida ele está lá, bota que ele tenha realmente se enforcado. Vocês já imaginaram ele ainda sentindo durante, digamos assim, meses e meses e, de repente, anos e uma década ou duas décadas, provavelmente até o tempo certo de que ele iria desencarnar naturalmente, ele estaria, ele, confinado ao Vale dos Suicidas, passando por todos os problemas de que uma corda no pescoço pode proporcionar. Sufocamento, dores, enfim, o que a gente pode imaginar? E, além de tudo, a maior dor, que é a dor moral, a dor do arrependimento. Porque no momento em que ele se botou aquela corda no pescoço, ele achava que ia resolver todos os problemas de sua existência material. Ele não conseguiu resolver nenhum problema material e ele criou outros maiores ainda, problemas físicos e existenciais. Existenciais porque eu diria que ele terá que reencarnar provavelmente mais 3, 4, 5 reencarnações para ele voltar à mesma condição física, perispiritual, de quando ele se pendurou. Essa é a grande realidade. Então, essa cartilha aqui, ela nos explica de como nós devemos, em primeiro lugar, tratar a família. Tratar a família. De como que a gente vai ajudar a família da pessoa que se tirou a própria vida. E, em segundo lugar, que eu acho mais importante, eu não conheço esse livro, mas eu vou me informar e depois a gente vai trazer aqui maiores informações, como é que se faz, mesmo dentro da família, ou mesmo as pessoas que quiserem ajudar, como se faz rezar, como se faz mandar energias benéficas, radiações benéficas para essas entidades sofredoras, que são os suicidas, que merecem, de toda forma, merecem o nosso respeito. Eles não foram, talvez, fortes o bastante, né, para evitarem essa atitude, mas nós não podemos, de forma alguma, julgá-los. Não é nosso direito, de forma alguma. O que nós podemos fazer é que, se nós temos conhecimento de que alguém tenha talvez essa intenção, tem o CVV. Ou falar para alguém, ou conversar. Sempre conversar, jamais esconder, jamais discriminar, jamais ocultar. A gente vai resolver cada vez mais o problema do suicídio quando nós começarmos a divulgar informação coerente, certa. Os suicídios estão aí, as causas, a maioria das pessoas já sabem, são angústias, depressões, são estresse e são tratáveis. Todos eles são tratáveis, tanto as depressões físicas como as depressões emocionais. São tratáveis, sim, e devem ser tratadas. Isso evitaria muitas perdas de vida. Obrigado.